Uma boa noite a todos. O título da mensagem que eu trago para vocês hoje diz assim: Perspectivas bíblicas sobre a feminilidade. Sabe que hoje é o Dia Internacional da Mulher, 8 de março de 2014, e nós vemos pelas redes sociais, pelo mundo todo, as pessoas homenageando as mulheres, dizendo o quanto elas são importantes, o quanto elas são maravilhosas na vida deles. Isso nos deixa felizes e certamente todo dia é o dia da mulher, é o dia do ser humano, é o dia da gente buscar compreender esse maravilhoso ser criado à imagem e semelhança de Deus. E nessa mensagem eu quero falar um pouquinho sobre a feminilidade na Bíblia. E essa ideia da feminilidade, ela tem a ver com a condição do ser feminino, da mulher. As características e condições e qualidades peculiares e distintas que só a mulher tem. E as mulheres são seres fascinantes, que fascinam umas às outras e que fascinam os homens. E a gente tem que reconhecer isso nas nossas mães, nas nossas irmãs, nas nossas esposas, namoradas, noivas, amigas, irmãs da igreja e mulheres em geral. As mulheres têm conquistado muitos espaços no nosso mundo. Existem mulheres poderosas em altos escalões governamentais, empresariais e etc. E nós devemos valorizar todas elas. E quando a gente fala de perspectivas bíblicas sobre a feminilidade, a gente evoca a controversa relação entre a Bíblia e a mulher. E existem muitas queixas feministas a respeito da Bíblia. E eu separei algumas delas para a gente conversar um pouquinho e para a gente refletir a respeito delas nesse Dia Internacional da Mulher. E a primeira delas é uma crítica que pode parecer um pouco infantil para algumas pessoas, mas é uma crítica que existe, inclusive de forma forte, nos meios feministas, que é a ideia de que Deus é homem. O Deus da Bíblia é um ser masculino. E aí elas evocam as ideias de Deus ser pai, de Jesus Cristo ser Deus que se fez homem. E Deus, então, nunca aparece como uma mulher. Maria não é Deus, ou as grandes mulheres da Bíblia não são Deus. Deus é o pai, Deus é o homem. E essa é uma crítica. Então, se diz que a Bíblia é um livro que já é machista, não só na sua visão de homem e mulher, mas na própria visão de Deus. Uma segunda questão, que é uma crítica forte do movimento feminista à ideia bíblica, é a questão da atribuição do primeiro pecado da humanidade à mulher. Ou seja, a mulher é a primeira causa do mal na humanidade. E muitas feministas ficam muito ressabiadas e chateadas e revoltadas com essa imagem bíblica da mulher trazendo o pecado ao mundo. E a terceira questão, que pode englobar talvez todas essas, é esse tom machista da Bíblia na visão feminista. Para a gente ilustrar esse ponto do machismo da Bíblia, por exemplo, você tem na Bíblia a condenação da mulher adúltera. E essa expressão mulher adúltera, ela ocorre pelo menos 5 vezes no texto bíblico e mais vezes em outras configurações. Então, por exemplo, Provérbios 2:16, Provérbios 5:3, Provérbios 5:8, Provérbios 30 verso 20 e Ezequiel 16, 32 são textos que trazem a expressão mulher adúltera. E aí, se você for trazer a imagem da prostituta, da infiel, você tem dezenas ou centenas de textos na Bíblia que falam então a respeito da mulher como um objeto de sedução do pecado, do diabo e etc. Agora, as feministas acusam a Bíblia de ser um livro machista, porque você não encontra na Bíblia uma expressão assim, homem adúltero. Tome cuidado com o homem adúltero, como você tem as expressões que vão alertar os homens contra a mulher adúltera. As feministas têm uma visão como se a Bíblia lançasse a culpa do adultério unicamente da mulher e sempre da mulher e nunca do homem. Também, dentro dessa ideia do tom machista da Bíblia, tem toda a ideia da submissão feminina, de que a Bíblia justifica o patriarcado, o domínio do homem, o machismo, e várias outras áreas de tensões poderiam ser apontadas, mas essas vão ser suficientes para as nossas reflexões hoje. E eu queria pedir para você abrir a sua Bíblia em João capítulo 4, verso 24. E nós vamos começar a lidar com a ideia da masculinidade de Deus. De fato, a Bíblia chama Deus de Pai. De fato, a Bíblia diz que Jesus Cristo, homem, é Deus em forma humana. E isso, naturalmente, vai evocar a ideia da sexualidade de Deus. Deus tem um sexo definido como do sexo masculino. E aí você tem uma igreja como a Igreja dos Mórmons, por exemplo, que crê que Deus é um homem e tem mulheres, e várias mulheres, inclusive. É uma ideia esdrúxula do ponto de vista ortodoxo cristão bíblico, mas que é a visão ortodoxa, pelo menos dentro da Igreja dos Mórmons. Então eles acreditam que de fato Deus é um homem que tem mulheres. Mas Jesus, ele está nesse texto de João capítulo 4, conversando com a mulher samaritana. E a mulher samaritana evoca sobre a questão da adoração, se deve adorar em Gerizim ou se deve adorar em Jerusalém. E Jesus responde a ela dizendo assim: Deus é espírito e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. A natureza espiritual de Deus, ela é um impedimento para que os seres humanos atribuam diretamente masculinidade a Deus. E sim, a Bíblia chama Deus de Pai, etc. Mas a Bíblia também não deixa de trazer imagens femininas a respeito de Deus. Abre aí a sua Bíblia, Isaías 49, versos 14 e 15. E nós vamos ver agora alguns versos da Bíblia onde a palavra de Deus atribui qualidades e características femininas diretamente a Deus. Isso é muito interessante, e a Bíblia nos diz assim, Isaías 49, a partir do verso 14. Mas Sião diz, o Senhor me desamparou, o Senhor se esqueceu de mim. Acaso pode uma mulher esquecer-se do filho que ainda mama, de sorte que não se compadeça do filho do seu ventre? Mas ainda que esta viesse a se esquecer, eu todavia não me esquecerei de ti. Nesse texto, Deus diz assim, se a mulher que amamenta a criança se esquecesse da criança, eu não me esqueceria. Agora alguém pode dizer, Ezequiel, essa comparação de Deus como mulher não é muito clara. Está simplesmente comparando Deus com o amor dessa mulher que amamenta. Então tudo bem. Isaías 66, versos 12 e 13. Vamos ver se nesse outro exemplo alguns se convencem de forma mais clara. Eu acho que Isaías 49 já é claro, comparando Deus com a mãe que amamenta. Mas caso não tenha ficado claro para todo mundo, ou nem todo mundo esteja satisfeito com o exemplo, dá uma olhadinha. Isaías 63, a partir do verso 12. E a Bíblia diz assim: Porque assim diz o Senhor, eis que estenderei sobre ela a paz como um rio, e a glória das nações como uma torrente que transborda. Então mamareis, nos braços vos trarão, e sobre os joelhos vos acalentarão. Como alguém a quem a sua mãe consola, assim eu vos consolarei, e em Jerusalém vós sereis consolados. Especialmente no verso 13, Deus se compara diretamente a uma mãe. E ele diz assim: Como alguém a quem a sua mãe consola, assim eu consolarei. Eu vou consolar você como uma mãe consola o seu filho. Deus atribuindo a si mesmo uma ideia bastante feminina. Só que isso já está presente desde o Pentateuco. Dá uma olhadinha, Deuteronômio 32, verso 18. E ali Moisés está fazendo o seu cântico. E ele canta assim: Olvidaste a rocha que te gerou, e te esqueceste do Deus que te deu o ser. Aqui Deus é comparado a uma mulher que gera, que tem uma gestação, que dá vida a um ser. E em muitas imagens bíblicas nós vemos Deus como um ser de grande ternura, carinho, cuidado e proteção, de formas tipicamente femininas. Deus é comparado com uma ursa, Deus é comparado com uma águia, Deus é comparado com uma galinha que tem os seus pintinhos ao seu redor. De forma que essas são imagens femininas do Deus da Bíblia. Isso nos permite concluir que a Bíblia não traz um quadro rigidamente ou exclusivamente masculino para Deus. E talvez a ideia mais interessante e clara a respeito disso esteja em Gênesis capítulo 1, e nós lemos o verso 27, onde a Bíblia diz assim: Criou, pois, Deus o homem, a sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Então essa distinção dentro da humanidade entre homem e mulher é algo que faz parte da imagem do próprio Deus, como um espírito que, sem ter um sexo definido, sendo espírito, tem características masculinas e femininas e criou a humanidade dividido em homem e mulher, segundo a sua imagem. A segunda questão que eu queria conversar com vocês é essa ideia do pecado de Eva como o maior pecado, ou o primeiro pecado, ou o pecado que gerou todo o mal e sofrimento que nós vemos na face desta terra. Permitam-me ser bem sincero com vocês e dizer que, de fato, Gênesis capítulo 3 diz que a mulher pecou primeiro e foi ela uma agente de Satanás para realizar a queda do homem. Entretanto, Paulo oferece maior peso e culpa sobre a atitude de Adão do que sobre a atitude de Eva. Dá uma olhadinha aí. 1 Timóteo capítulo 2, versos 13 e 14. Aqui Paulo está refletindo sobre essa história da criação de Adão e Eva, e ele vai fazer um argumento a respeito de quem foi criado primeiro e quem pecou, em que circunstâncias pecou, e ele diz assim: Porque primeiro foi formado Adão, depois Eva. E Adão não foi iludido, mas a mulher, sendo enganada, caiu em transgressão. Paulo faz um argumento interessante. Primeiro o homem foi criado, depois a mulher. Mas ele diz assim: a mulher foi enganada, o homem não. Isso, de alguma forma, pode nos conduzir à implicação de que Eva caiu em pecado dentro de circunstâncias mais complicadas do que Adão. Então Eva foi envolvida por uma tentação de origem satânica através da serpente, a qual Adão não sofreu. E aqui a gente pode perceber que Paulo lança maior culpa e maior peso sobre a atitude de Adão, que, vamos pensar, pecou de forma mais consciente, do que a atitude de Eva, que pecou sendo seduzida e enganada. Isso não quer dizer que Eva não teve culpa. Obviamente, Eva pecou, ela errou. Mas, de certa forma, a atribuição de maior peso e maior culpa está sobre os ombros de Adão e não de Eva. Isso vai ficar claro pra gente, por exemplo. 1 Coríntios, capítulo 15, versos 21 e 22, Paulo diz assim: Por um homem veio a morte, em Adão todos morrem. Paulo não está dizendo assim: através de Eva todos morrem. Ele não atribui essa realidade ao que ela fez, mas sim ao que o homem fez. Romanos 5, verso 12, vai dizer: Por um só homem entrou o pecado no mundo. E o verso 19 do mesmo capítulo 5 de Romanos diz: Pela desobediência de um só homem, muitos foram feitos pecadores. Portanto, qualquer recriminação especial sobre as mulheres por causa do pecado de Eva existe somente no ambiente da ignorância sobre a verdade bíblica, que atribui maior ênfase de culpa ao homem. Muitas vezes, os homens vão brincar com as mulheres e dizem assim: olha, tá vendo? Todo mal e todo pecado começou com Eva. E muitas vezes os homens provocam as mulheres com essa ideia. Agora, se alguém leva esse argumento a sério e pretende que as mulheres são piores porque Eva pecou primeiro, se alguém pretende que isso seja um argumento sério, esse é um argumento ignorante no sentido bíblico. Porque jamais os escritores bíblicos dizem assim: em Eva todos morreram. Em Eva todos foram condenados. Por causa do que Eva fez, muitos foram feitos pecadores. Não. A ênfase está no homem, que desobedeceu mais deliberadamente a ordem de Deus do que Eva, envolvida na sedução e engano do pecado. Terceiro e último ponto que eu quero tratar com vocês a respeito da feminilidade na Bíblia. É essa ideia muito difundida de que a Bíblia é um livro machista. E, de fato, nós temos que admitir que a Bíblia, ela é um livro produzido numa cultura patriarcal. E a gente poderia chamar machista. Ok, tudo bem. Então, naturalmente, a Bíblia é o quê? Homens, em grande medida. Nós não temos relato de mulheres que escreveram algum texto bíblico, conquanto isso pode ter acontecido. Existem textos, por exemplo, os livros de Reis, de Crônicas, que ninguém sabe quem são os autores daquilo. Então, talvez, possa ter alguma mulher que escreveu alguma parte daquilo. Mas dificilmente. O mais comum é que somente homens tenham escrito, escreveram da perspectiva masculina e para homens lerem, que é parte da cultura, da educação da sua sociedade. Então, por isso que muitas vezes a Bíblia soa como machista, ela é escrita por homens e para homens lerem. Mas, naturalmente, a Bíblia inclui as mulheres no escopo da sua mensagem. E muitas heroínas e muitas histórias da Bíblia giram em torno das mulheres e não dos homens. Diante disso, a gente lembra que, por causa dessa sociedade dominada pelo homem, é muito mais natural que existam, então, as advertências contra a mulher adúltera da forma como a Bíblia expressa. Agora, se alguém pensa que isso quer dizer que a Bíblia lança a culpa do adultério e do pecado sexual somente sobre a mulher, como se ela merecesse ou como se ela inspirasse isso e se isso fosse culpa somente dela, saiba que essa é uma conclusão absolutamente ignorante da verdade bíblica. Por exemplo, vou ler alguns textos para vocês. Provérbios capítulo 6, verso 29. E nesse texto a Bíblia diz assim: assim será com aquele que se chegar à mulher do seu próximo. Não ficará sem castigo todo aquele que a tocar. Então a Bíblia está dizendo aqui no livro de Provérbios que o homem que se chegar à mulher do seu próximo será castigado. Dá uma olhadinha, Jeremias 23, verso 10. E nesse texto o profeta vai nos dizer algo pesado e diz assim: porque a terra está cheia de adúlteros e chora por causa da maldição divina. Os pastos do deserto se secam, pois a carreira dos adúlteros é má e a sua força não é reta. Nesses dois textos e em vários outros, a Bíblia trata dos adúlteros no gênero masculino. De fato, não existe a expressão homem adúltero, mas existe a expressão adúltero ou adúlteros. E é exatamente a mesma coisa, simplesmente não se enfatiza a identidade, o gênero sexual do adúltero nesse caso, mas aí está se referindo aos homens. E a mesma condenação da mulher adúltera é a condenação do homem adúltero, porque a Bíblia condena todo pecado, seja do homem ou seja da mulher. E acima disso, a Bíblia oferece a salvação de todo pecado, para todo homem e para toda mulher. Agora, é importante a gente reconhecer que a Bíblia também não tem somente críticas às mulheres, pelo contrário. Você tem o capítulo 31 do livro de Provérbios, que é o louvor da mulher virtuosa. E naturalmente esse é um capítulo muito prazeroso da gente ler as qualidades da mulher que honra a Deus, que é fiel, que é amada, que é trabalhadora e etc. Um quadro belíssimo da mulher. Também você tem o livro de Cântico dos Cânticos, onde Salomão descreve a beleza da mulher, o amor da mulher, o prazer da mulher, que o homem tem nessa relação com a mulher, e é uma realidade maravilhosa, linda. E a gente precisa entender isso, a mulher é um ser valioso, precioso. E é por isso que nós devemos não somente agradecer e honrar as mulheres no dia 8 de março, mas fazer isso todos os dias da nossa vida, nos afastando de fazer mal a elas, seja em palavras, em atitudes, em negligência, e cuidando delas conforme a ordem de Deus, nosso Senhor e nosso Salvador. Agora, existe uma questão delicada nos tempos em que vivemos que lida com a ideia da submissão feminina ao homem. Dá uma olhadinha aí, Efésios capítulo 5, verso 22. E aqui existe um texto que muitas mulheres do nosso tempo gostariam que não existisse. E isso é muito triste, porque revela uma rebeldia contra a palavra de Deus, não do homem. E, inspirado por Deus, Paulo escreve assim: "As mulheres sejam submissas ao seu próprio marido, como ao Senhor." A mulher deve ser submissa ao homem. E imediatamente as mulheres dizem que nos tempos bíblicos as coisas eram diferentes e que hoje a mulher não deve, não pode mais ser submissa ao homem, ela tem que estar igual ou mandar. É assim que muitas mulheres pensam. E elas pensam que esse fardo da submissão é um fardo muito pesado, muito cruel, muito ruim, que não deveria existir. Elas pretendem saber mais do que Deus nesse quesito. Agora, em grande medida, essa revolta, ela até pode ser compreensível quando ela não é direcionada a Deus, mas quando ela é direcionada ao homem mau. Então, o homem mau maltrata sua esposa e evoca a ideia da submissão para poder maltratá-la a vida toda de forma cruel, de forma indigna, de forma maldosa. E aí, de fato, com certeza, a mensagem da submissão feminina não foi dada para corroborar a maldade masculina. E por que que a gente sabe disso? No próprio capítulo 5 de Efésios, verso 25, a Bíblia diz assim: "Maridos, amai a vossa mulher, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela." Deus pede para os homens algo ainda mais profundo, ainda mais radical do que ele pede para as mulheres. Qual desafio é o mais exigente? Ser submisso ao marido ou amar a mulher como Cristo amou a igreja? A submissão da mulher ao homem preserva a sua própria vida, vamos pensar assim. Enquanto ela for submissa, ela terá vida, ela vai viver, ela vai ser protegida, ela vai ser cuidada, ela vai ser amada. Então ela tem que se submeter, mas ela tem a proteção e a vida. Mas o amor com o qual o homem deve amar a mulher não preserva a sua própria vida. Ele deve morrer pela mulher, como Cristo morreu pela igreja. De forma que a exigência de Deus e o padrão de Deus para com o homem é ainda mais pesado e mais elevado e mais difícil do que o padrão que Deus pede das mulheres em relação aos seus maridos. E nós devemos amar a esposa que Deus nos deu, de todo o coração, com toda a honra, dando a nossa vida e a nossa vontade em troco da vida e da vontade dela. Agora, essa ideia do machismo na Bíblia, ela é uma ideia complicada, ampla. Existe muita acusação da parte de feministas e de críticos da Bíblia de forma geral, ateus e etc., contra a Bíblia por causa disso. Mas eu queria relembrar uma história que está no livro de Números. E vamos dar uma lidinha lá no capítulo 27, versos 1 a 7. Ali nós vamos perceber uma questão interessante: quando a terra iria começar a ser então distribuída entre as pessoas. E ali ocorre uma situação familiar que vai ajudar a gente a entender uma mensagem bíblica muito interessante. Então dá uma olhadinha aí, Números 27, a partir do verso 1 até o verso 7, a Bíblia diz assim: "Então vieram as filhas de Zelofeade." Verso 2: "Apresentaram-se diante de Moisés e diante de Eleazar, o sacerdote, e diante dos príncipes e diante de todo o povo, à porta da tenda da congregação, dizendo: Nosso pai morreu no deserto, e não estava entre os que se juntaram contra o Senhor no grupo de Corá, mas morreu no seu próprio pecado e não teve filhos. Por que se tiraria o nome do nosso pai do meio da sua família? Porquanto não teve filhos, dá-nos possessão entre os irmãos do nosso pai." Moisés levou a causa delas perante o Senhor. Disse o Senhor a Moisés: "As filhas de Zelofeade falam o que é justo. Certamente lhes darás possessão de herança entre os irmãos de seu pai, e farás passar a elas a herança do seu pai." A partir daí, no capítulo 36, no verso 6, a Bíblia nos dá uma informação muito interessante sobre essas mulheres. E diz assim a palavra de Deus: "Esta é a palavra que o Senhor mandou acerca das filhas de Zelofeade, dizendo: Sejam por mulheres a quem bem parecer aos seus olhos, conquanto que se casem na família da tribo do seu pai." Vocês devem saber que em muitas regiões do nosso país, há alguns poucos séculos atrás, não era nem um pouco comum que as mulheres escolhessem seus próprios maridos de acordo com sua própria vontade. Muitas vezes os casamentos eram arranjados entre as famílias, a despeito da vontade da mulher. Era uma sociedade também patriarcal, também opressora e etc. Agora percebam uma coisa interessante. Vamos pensar que isso aconteceu então há 200, 300, 400, 500 anos atrás aqui no Brasil. No Brasil as mulheres eram dadas em casamento sem poder escolher. E aí as feministas ficam em cabelo em pé, né? A mulher tem que ter a dignidade e a escolha. Legal. Agora, esse texto de Números foi escrito mais ou menos aí 1.300, 1.400 anos antes de Cristo. Então seria 3.400 anos atrás. E já naquele tempo, diante de uma configuração de que o pai das meninas morreu, elas não tinham irmãos, elas iriam então manter a herança do seu pai, e a Bíblia nos diz que elas poderiam ser mulheres a quem bem parecer aos seus olhos, com o limite de que fossem homens da tribo da casa do seu pai, para não entrar em conflito, né, a questão da herança das terras entre as tribos, para que as tribos mantivessem a herança da terra conforme Deus havia dado. Mas ali está um livro que muitas pessoas consideram machista, 3.400 anos antes de Cristo, respeitando mais o desejo das mulheres do que um país como o Brasil, alguns séculos atrás. Então, antes da gente aceitar os argumentos críticos contra a Bíblia, de que a Bíblia é um livro machista, que só oprime as mulheres, etc., nós deveríamos conhecer a palavra de Deus, para não alimentar e não multiplicar esse tipo de discurso simplesmente político, tendencioso e mentiroso. Eu queria terminar essa mensagem lendo para vocês Gálatas capítulo 3, versos 23 a 29. E nós vamos terminar e a palavra de Deus vai nos dar uma lição bonita e importante sobre a feminilidade na Bíblia. Então Gálatas capítulo 3, a partir do verso 23, a Bíblia diz assim: antes que viesse a fé, estávamos sob a tutela da lei e nela encerrados, para essa fé que no futuro haveria de revelar-se. De maneira que a lei nos serviu de aio para nos conduzir a Cristo, a fim de que fôssemos justificados por fé. Mas tendo vindo a fé, já não permanecemos subordinados ao aio, pois todos vós sois filhos de Deus mediante a fé em Cristo Jesus. Porque todos quantos fostes batizados em Cristo, de Cristo vos revestistes. Desarte já não pode haver judeu nem grego, nem escravo nem liberto, nem homem nem mulher, porque todos vós sois um em Cristo Jesus. E se sois de Cristo, também sois descendentes de Abraão e herdeiros segundo a promessa. A palavra de Deus nos diz que a lei de Deus, a qual nós transgredimos, nos conduz a Cristo, aquele que nunca transgrediu e que nos salvou na cruz do Calvário dos nossos pecados. Quem tem fé na cruz, quem tem fé em Cristo, é filho ou filha de Deus. E Gálatas nos diz que já não importa ser grego, bárbaro, cita, escravo ou livre. E ele diz, já não importa se somos homem ou mulher, todos que creem são um em Jesus Cristo, herdeiros segundo a promessa. E que promessa é essa? A promessa de que Deus nos tirará desse mundo de sofrimento, lágrimas, pecado, provações, tristezas e dor e morte para uma vida onde não há sofrimento, lágrima, dor ou morte para todo o sempre. E esse é o presente que Deus quer dar para cada mulher, a cada dia da sua vida. É a salvação que há em Cristo Jesus. As mulheres são seres preciosos para Deus. Ele deu a vida do seu filho unigênito, para que toda aquela que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna, sem pecado, sem dor ou morte para sempre. Esse é o presente que Deus dá para cada mulher, porque Deus amou cada mulher da face desta terra com amor infinito. Eu faço um apelo muito especial para as mulheres que me ouvem. Que vocês entreguem a vida de vocês a Jesus Cristo. Que vocês não se entreguem ao diabo, ao pecado, ao mundo, à vaidade, ao orgulho, à fofoca, à mentira, à podridão que existe nesse mundo. Mas que vocês se entreguem ao Senhor e Salvador para serem fiéis e leais a Ele e aguardarem o seu retorno nas nuvens do céu, quando Ele vai fazer de vocês mulheres perfeitas e sem pecado para todo sempre. Que a graça de Jesus abençoe e salve a cada mulher, cada avó, cada irmã, cada mãe, cada amiga, cada namorada, cada esposa na face desta terra. E que vocês, mulheres, possam ser fiéis e felizes pela graça de Jesus Cristo. E em nome dele é que eu oro por vocês. Amém.